boa tarde. Está no ar mais uma playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt e assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Poderão ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast. Para isso, só têm que ir ao endereço playlist-rca.blogspot.com. Abrimos a sessão de hoje com Depeche Mode, a música Barrel of a Gun. Ao longo da primeira hora passarão por cá Cocteau Twins, The Verve, Pulp, entre muitos outros. Passamos para The Cure com a música The Love Cats e depois R.E.M. com Drive. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. What if you rock around the clock? Uma das músicas do álbum Automatic for the People dos R.E.M. entrou no alinhamento Cocteau Twins e The Chameleons, respectivamente com as músicas See Swallow Me e Here Today. Thank you. Playlist com Miguel Bittencourt. Entram no alinhamento os lendários The Smiths com a música There Is A Light That Never Goes Out. Daqui a pouco, The Verve e The Stone Roses aqui na playlist na Voz da Terceira. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the out tonight.

The Verve com a música This Time. Antes deles passaram já por cá na playlist de hoje The Smiths, The Chameleons, Cock the Twins, R.E.M., The Cure e a abrir a sessão de hoje Depeche Mode. Passamos para Pulp e a música Mile End, depois The Stone Roses com Made of Stone e por fim Sweat com Lazy. We didn't have nowhere to live. We didn't have nowhere to go. Someone said, I know this place I've been abroad. It was on the 15th floor. It had a board across the door. It took an hour to prise it off and get inside. It smelt as if someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's I never thought I'd live so high, just like heaven, if it didn't look like hell. The lift is always full of piss. The fifth floor landing smells of fish. That's just on Friday, every single other day. Below the kids come out tonight. They kick a ball and have a fight. And maybe shoot somebody if they lose a pool. Oh, Playlist com Miguel Bettencourt. Fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, continuamos com música inglesa. Entram no alinhamento James e a música Out to Get You. Daqui a pouco, na segunda hora da playlist, teremos apenas e só vozes femininas, umas a solo, outras em grupo, entre elas Nadine Saha, Goat Girl, Amy Winehouse, Tracy Chapman, enfim, muita boa música para ouvir no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, até às 21 horas. I'm so alone tonight, my bed feels larger than when I was small. Lost in memories, lost in all the sheets and old pillows. So alone tonight, miss you more than I will let you know. Miss the outline of your back, miss you breathing down my neck. All out to get you. Once again, they're all out to get you. Once again. Insecure, what you gonna do? Feel so small, they could step on you. Called you up, answer machine. When the human touch is what I need.

gonna sleep tonight? Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bittencourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Nadine Sahai e a música Holiday Destination. De resto, é com vozes femininas que iremos até ao fim da sessão de hoje, até às 21 horas. Entram no alinhamento Anna Peel, com uma versão do clássico dos New Order, Blue Monday, um clássico diferente, calminho. Depois, do Blonde e Goat Girl, respectivamente com as músicas All The Way e The Crack. Thank you. Playlist com Miguel Bettencourt. Depois de Goat Girl, do Blonde, Anna Peel e Nadine Saha entram no alinhamento She Drew the Gun com a música Panopticon. Daqui a pouco, Tracy Chapman e Joss Stone. Season.

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist. Fizemo-lo com Amy Winehouse e a música Help Yourself. Entrou no alinhamento Tracy Chapman e a música Give Me One Reason e depois Macy Gray com Beauty in the World. Continuando com vozes femininas, vamos ouvir Joss Stone com Free Me e depois Norah Jones e a música Sunrise. Then you only gotta raise your eyes.